estava bem até certo momento. Apareceu a minha sogra, pior que o jumento. A minha sogra é um boi, a minha sogra é um boi, a minha sogra é um boi, a minha sogra é um gata boi. Ela gritou alto, seus pavilhões, e sem cerimónia chutou-me os colhões. A deputada velha correu atrás de mim. Este inferno não tem fim. A minha sogra é um boi, a minha sogra é um boi, a minha sogra é um boi, a minha sogra é um grande boi. Love.